Céus desconhecidos, céus que nunca têm fim. No espaço imenso que encontrará, no espaço imenso de astronave, pensamento, para onde está voando. Será o azul que nunca ninguém lhe tocou? Que serão os mundos esses onde vive Deus? Chegar até lá na vida, o que será? O que se tornará? Astronave, pensamento, onde está voando? Uma mulher o sabe, Maria. Ela como nós sobre a terra, ela, Maria, como nós. Uma vida entre tantas, mas ela no céu de Deus. E o céu dentro dela, e o céu é mesmo ela. Uma vida entre tantas, mas ela, Maria, na sua casa o amor. Ela, Maria, junto de nós, e o seu rastro que nos une lá no céu de Deus. E o céu dentro de nós, e o céu é ser em nós. Uma mulher o sabe, Maria, como nós sobre a terra, ela, Maria, como nós. Uma vida entre tantas, mas ela no céu de Deus. E o céu dentro de nós, e o céu é mesmo ela. Uma vida entre tantas, mas ela, Maria, na sua casa. Maria, junto de nós, e o seu rastro que nos une lá no céu de Deus. E o céu dentro de nós, e o céu é ser em nós. Astronave, pátio, mantas, infinitas luzes, céus desconhecidos, céus que nunca têm fim. No espaço imenso o que encontrará, no espaço imenso Deus. Astronave, pensamento, para onde está voando? O que será o azul que nunca ninguém lhe tocou? O que serão os mundos esses onde vive Deus? Chegar até lá na vida, o que será? No que se tornará? Astronave, pensamento, para onde está voando? Astronave, pensamento, para onde está voando?